cansei de querer, cansei de sonhar, sempre perdi sem ganhar. Sei que é tempo de recomeçar. Tudo que passou, já passou.